Enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Sentados, diga, enche-me. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Assim como a corça. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Graças a Deus, a Luzia foi nos conduzindo durante toda a oração da manhã. Dentro desse Salmo 41, você sabe que esse é o Salmo 41, assim como a corça suspira, anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? E hoje o Senhor quer convencer você que essa sede existe na sua alma. Essa sede existe na sua alma. Mesmo que o seu corpo não sinta, mesmo que o seu homem velho impeça, há em você essa sede. Veja a comparação que faz o salmista: assim como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Você podia dizer, mas eu não sinto essa sede. Mas você tem essa sede. É uma coisa instintiva. Eu vou explicar. Nem sei se você sabe que a corça é um animalzinho que tem um instinto impressionante para não se contaminar, para não contrair nenhuma infecção, porque ele é um animal muito frágil. Ela não toma água contaminada, portanto, ela não toma água turva, água suja, de jeito nenhum. E para isso, justamente, ela não toma água das planícies, dos lugares baixos. Pelo contrário, há um instinto dentro da corça que a faz subir sempre para o alto, para pegar as águas mais de cima. Suponhamos, há água aqui, mas ela vê que a água vem de cima, que é uma cachoeira, até mesmo uma cascata, que aquela água está subindo. Ela não toma água aqui embaixo. Pelo contrário, o instinto dela, embora ela esteja com sede, ela anda mais, ela sobe mais, ela vai se cansar mais para buscar água mais em cima, e não a água que já está fácil aqui embaixo. Ela já encontrou água, mas ela percebe que a água vem de cima, ela não toma na de baixo. Ela vai sempre mais para cima, só quando ela não conseguir mais perceber que a água vem mais de cima, é que ela toma aquela que está mais alto. É um instinto que há na costa. Veja, isso dá canseira para ela. Imagine isso, você também está com sede. Se você está com sede, a primeira água que você encontra, você já bebe. Você não vai se cansar, suar mais ainda para buscar uma água mais no alto. Pelo contrário, você já pegaria, já começaria a tomar. Até desculpe, em vez de pegar com a mão, você já ia pegar e botar o bocão na água para beber aquela água. A corça não. Vai ser canseira, vai ser luta, ela vai suar mais, vai dar mais sede, mas ela sobe mais alto. É assim o instinto da corça. Essa é a comparação que faz o salmista. Assim como a corça, por esse instinto que há nela, ela anseia, ela luta, ela busca as águas mais altas, as águas vivas. Assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Em você existe esta sede. Como existe esse instinto na corça, existe esse instinto na sua alma. Existe. Ontem, embora eu estivesse cansado e precisasse descansar logo, já havia participado da adoração com o padre Roberto, houve aquela pausa. Quando começou a apresentação com a Kelly Patrícia, até pelo fato de ela, porque está com o pé quebrado, estar sentadinha aqui no meio do palco, eu já estava disposto a ir descansar. Mas eu comecei a perceber que vocês e todas as outras pessoas que estavam aqui no rincão estavam presas naquela Patrícia. Terminava a música, entrava a música e vocês estavam aí, e eu estava observando pela televisão. A televisão muitas vezes mostrava vocês. Eu percebia que havia silêncio na assembleia. As músicas dela, na totalidade, quase são músicas suaves. A voz dela muito delicada. Mas vocês estavam aí. Por que que vocês estavam aí? Escutando, acompanhando, bebendo. Eu vi as feições de vocês, os câmeras trabalharam bem. Vocês estavam participando, vivendo. Por que isto? Era de se esperar que de jovens e tal se buscassem músicas ruidosas, movimentadas. Mas não. Embora fossem aquelas músicas suaves, suaves, suaves, suaves. E porque vocês ficaram, eu fui ficando também, até o final. Você se lembra? Eram 5 para meia-noite quando a Renata veio aqui e fez o final. Ela até olhou para o relógio, 5 para meia-noite. Eu fiquei admirado que já era 5 para meia-noite. Deixa eu dizer, por que é que nós ficamos? Porque há em nós esse instinto, há em nós essa sede. Parabéns a Kelly Patrícia, porque ela tem isso. E porque ela tem isso, ela transmite esse carisma. É carisma dela e ela transmite. Mas parabéns a você também, porque você não ficaria, você não estaria aí atraído por isso se não houvesse esse instinto em você. E foi tão tão providencial ter acontecido isso ontem e a Luzia hoje ter começado com esse salmo, para eu dizer a você: Deus quer convencer você que em você existe este instinto. É um instinto, instinto da alma, não instinto da carne. E veja, assim como os instintos funcionam, funcionam, esse instinto da alma funciona também. Só que aí existe um porém muito importante. Veja essa música que nós estamos cantando. Ela começa: assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Mas logo depois que disse Espírito de Deus, já começa: oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Por que isso, gente? Porque o único jeito de realmente nós colocarmos em ação esse instinto que há em nós é pelo Espírito Santo. Porque veja, devido ao pecado original, a nossa carne tende cada vez mais para baixo. Como aquele negócio, né? Por que que você vai ficar em pé se você pode ficar sentado? E por que que você pode, por que que você vai ficar sentado se você pode ficar deitado? Infelizmente a nossa carne é assim. A nossa carne é assim. A nossa carne busca constantemente sombra, água fresca. E alguns acrescentam ainda botina larga, né? Cada vez mais facilidade, cada vez mais facilidade. A nossa carne tende cada vez mais para baixo. É o contrário do instinto da cor, da corça. A corça tem um instinto da nossa alma. A nossa carne, infelizmente, tem um instinto contrário. Em vez de subir, a tendência da nossa carne é ir descendo, é para beber água cada vez mais, mais embaixo, e não cada vez mais em cima. Então, gente, o único jeito de fazer entrar em ação esse instinto da nossa alma, hoje eu preciso repetir, porque essa é a insistência de Deus, esse instinto está em você. Você tem esse instinto. Por que é que você não sente? Por que é que você não sente esta sede de Deus? É porque, infelizmente, talvez a sua carne esteja muito viva. É porque talvez você esteja dando muito lugar à sua carne. Você esteja dando muito lugar ao seu homem velho, à sua mulher velha. E é preciso fazer o contrário, como São Paulo explica. É preciso mortificar a carne. E mortificar quer dizer ir dando morte. Ir mortificando, mortificando, mortificando, mortificando a nossa carne. Em outras palavras ainda, é ir tirando da nossa carne, como muitas vezes você tira da criança. Você não deixa a criança fazer tudo aquilo que ela quer. A gente não pode também deixar a nossa carne fazer tudo aquilo que ela quer. Não, não pode. É preciso ir tirando, tirando, tirando, tirando da nossa carne as coisas que ela gosta. Existe uma falsa psicologia, que eu até diria é o oposto de psicologia, porque psicologia busca a psique, busca a nossa alma e não a nossa carne. Existe uma falsa psicologia que, em vez de subir para cima e levar a criatura humana cada vez mais para o alto, ao contrário, ela diz: não, você tem que satisfazer todos os seus desejos, você tem que satisfazer todos os seus prazeres, se lhe dá prazer, e se você busca, se você quer, se você deseja, você tem que satisfazer todos os seus desejos, tem que buscar todos os prazeres, o que te dá prazer, você precisa buscar. Não, não, não, não, não, não, é ao contrário. Essa falsa psicologia Estou dizendo falsa psicologia, porque graças a Deus existe uma psicologia certa, correta, e é preciso que cada vez mais aqueles que se dedicam à psicologia encontrem a psicologia certa e não essa psicologia barata, essa psicologia cada vez mais para baixo, que não dignifica, mas que vai depreciando cada vez mais o homem, vai sucateando a criatura humana, vai fazendo da criatura humana apenas uma criatura carnal, e nós não somos apenas carnais, não. Essa carne vai ficar para trás, essa carne vai voltar ao pó de onde ela veio. O que vai permanecer é a nossa alma, o que eleva a criatura humana é a nossa alma. Então, gente, é o contrário dessa falsa psicologia. Nós, sem medo, podemos tirar da nossa carne muita coisa de que ela gosta. Não é satisfazer a nossa carne, não. Ao contrário, é mortificar a nossa carne. Não é ir descendo ladeira abaixo, não. Pelo contrário, é ir subindo, subindo, subindo montanha acima, cascata acima, para buscar a água cada vez mais lá em cima, cada vez mais no alto. E você pode fazer isso. Porque é que infelizmente nós não temos sentido esta sede de Deus? Porque é que nós não temos sentido isso que a palavra diz? A minha alma anseia, a minha alma anela pelas águas vivas, minha alma suspira por Deus, a minha alma busca Deus. Por que nós não temos sentido isso? É porque infelizmente temos dado muito lugar à nossa carne. E deixa eu dizer, é preciso acabar com isso. É preciso pôr um fim. Gente, o demônio sabe que existe esse anseio em nós. Mais ainda, o demônio sabe que os tempos que estamos vivendo, e na era nova na qual nós já entramos, primeiro que já estamos no novo milênio, segundo porque antes de começar esse milênio, o Papa já havia consagrado esse novo milênio, havia consagrado a todos nós ao Imaculado Coração de Maria, e ele mesmo disse, com aquela consagração começou uma nova era. Até o Papa não teve medo de chamar de nova era, porque não é a tal nova era que se dizia nova era. Nós já estamos na verdadeira nova era. Estamos. O diabo sabe que nessa verdadeira nova era, a era de Maria, não foi à toa que o Papa proclamou na passagem do ano, na passagem do século, do milênio, ele proclamou Maria a mulher do novo milênio. Ela é a mulher do novo milênio, ela é o modelo do novo milênio. O demônio sabe que mais do que nunca está aguçado em nós esse instinto, essa sede de Deus. É do jeitinho que diz o Salmo, eu vou repetir para você o início do Salmo 41. Assim como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? O demônio sabe que há em você esse instinto. Por isso, justamente, covardemente, ele nos cerca, a gente, de lixo, de sucata, de coisas fáceis, de coisas agradáveis à nossa carne, sim, de coisas agradáveis, de coisas que dão prazer à nossa carne. Ele nos cerca, ele faz um verdadeiro supermercado em redor de nós, com cores muito vivas, com cores muito atraentes. Ele põe ao nosso derredor, porque é assim que está acontecendo hoje. Tudo aquilo que dá prazer à nossa carne, ele põe aí bem na frente do nosso nariz, para a gente então se deleitar e se entregar a todos esses prazeres da nossa carne. Mas nesta hora, em primeiro lugar, ela, a Virgem, a mulher do Gênesis ao Apocalipse, a mulher do novo milênio vem dizer: meus filhos, não é assim, meus filhos é ao contrário, meus filhos é como está nesse salmo, é como a corça, o instinto que há em vocês é o mesmo instinto que o Pai colocou em mim, e assim como eu busco cada vez mais o alto, eu estou puxando vocês, eu, a mulher do Gênesis ao Apocalipse, eu, a mulher do novo milênio, estou puxando vocês, arrastando vocês cada vez mais para o alto, e vocês não podem ficar pesados, vocês estão pesados, e por isso vocês não sentem esse anseio, vocês não sentem esta sede do alto, cada vez mais alto, vocês não sentem isso, porque infelizmente vocês estão pesados, pesados, pesados, pesados, das coisas da carne que o demônio põe ao redor de vocês, e vocês têm se deleitado, vocês têm rolado nos prazeres da carne. Meus filhos, minhas filhas, não pode ser assim, está dizendo Nossa Senhora. Pelo contrário, mortifiquem a própria carne, mortifiquem a própria carne. Tire de vocês, tire das mãos, tire dos olhos, tire do coração, tire da mente, tire, tire, tire de vocês todas essas coisas perniciosas da carne, que dão prazer, que dão satisfação, mas tornam vocês pesados. E vocês precisam encher-se cada vez mais do Espírito Santo. Assim como eu, a mulher do novo milênio, fui e sou a cheia do Espírito Santo, cada um de vocês precisa ser cheio do Espírito Santo, cada vez mais repleto do Espírito Santo. É assim que eu quero vocês, é assim que eu preciso vocês. Vocês não podem se deixar arrastar para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Não, subam meus filhos, subam meus filhos, subam meus filhos, cada vez mais para o alto, cada vez mais para cima. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Canta para valer, assim como a corça, sentindo. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Volta ao começo. Assim como a corça, assim como a corça suspira pelas águas, assim, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Abre os seus braços, levanta para o alto. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Espírito, oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Falando isso, eu me recordei daquilo que está na carta aos Efésios, capítulo 5. Vai comigo. Eu vou pegar vários trechinhos aqui do capítulo 5 da carta aos Efésios. Mas eu começo com Efésios 5:18. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, onde diz: não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Como está na nossa Bíblia, não vos embriagueis com vinho, ele conduz à perdição, mas sede repletos do Espírito Santo. Gente, o mundo está aí convidando a nós nos embriagarmos desse vinho velho do mundo. Mas você se lembra do evangelho de ontem? Ontem o dia inteiro nós vivemos em redor do que foi o evangelho. Nas bodas de Caná, Jesus transforma a água em vinho, porque Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser. E eles tiveram um vinho novo. Deus quer que nós saboreemos o vinho novo, que nós tenhamos a alegria do vinho novo, e o vinho novo está ao nosso alcance. Só que é preciso subir mais para o alto, enquanto que o mundo insiste e o demônio fornece aí para nós tudo aquilo que embriaga a nossa carne. Interessante, quando a pessoa se embriaga, quem fica embriagado é o corpo, não é a alma, não é a mente, não é o coração. Mas é impressionante, na hora que o corpo, a carne, se embriaga com o álcool, a pessoa parece que perde a cabeça. Os sentimentos da pessoa, em vez de ir para cima, vão cada vez mais para baixo. Ou a pessoa fica bruta, grosseira, ríspida, sem educação, valente, brigão. Ou a pessoa desce para a depravação, fala tudo que é obscenidade, faz tudo que é obscenidade, verdade ou não é? Como o diabo está pegando os nossos jovens, que até com classe, bebe um pouquinho, talvez nem beba muito, mas o álcool entrou na corrente sanguínea, e infelizmente os nossos filhos, as nossas filhas, as meninas, acabam fazendo de tudo, cedendo a tudo. E desculpe, até existe uma sem-vergonhice aí, para fazer, bebe, porque daí o álcool entra na corrente sanguínea, quem se embriaga nem chega a ficar embriagado, mas porque o álcool entrou na corrente sanguínea, parece que a gente perde a força da vontade, e parece, nem parece, é real, a gente perde a vergonha na cara, as nossas meninas perdem a vergonha na cara, mulheres casadas perdem vergonha na cara, homens, pais de família perdem a vergonha na cara e fazem as coisas piores desse mundo, as coisas mais obscenas, as coisas mais depravadas. Gente, é assim. Quem se embriaga é a carne, é o corpo, mas a consequência vem para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa vontade. E o diabo sabe que é assim. E a palavra de Deus vem nos dizer: não se embriaguem disto, não. Não se embriaguem de vinho. E vinho aí significa não vinho, vinho, vinho apenas, não. Mas é tudo aquilo que o mundo oferece, é tudo aquilo que o diabo oferece, que põe na frente do seu nariz. E ele sabe que a sua carne gosta disso, ele sabe. Então ele põe na frente do seu nariz para você se embriagar daquelas coisas. Impressionante, embora exista em você esse instinto da corça, de subir cada vez mais para o alto, de buscar Deus, a face de Deus, e o diabo sabe que existe, Deus está dando a você esse instinto. O diabo é sem vergonha, ele é covarde, ele é sujo, então ele embriaga a gente com músicas, e as músicas estão cada vez mais sensuais, embriaga a gente com televisão, com novela, com filmes, com revistas, com conversas, Ele embriaga a gente com álcool. Ele embriaga a gente com as companhias, porque então talvez você não tivesse coragem de partir e fazer as coisas só você. Mas se a turma de jovens que se reúne lá, ou a turma da churrascada, ou a turma das mulheres que se reúnem de tarde na casa de uma, na casa da outra, para fazer isso, para fazer aquilo, para jogar cartas, ou simplesmente para fofocar, porque, desculpe a expressão, porque a curriola faz, uma anima a outra, uma dá força para a outra, é. Só que essa força que uma dá para a outra, não é para o alto, não é para baixo. É para descer cada vez mais, porque uma desce e escorrega na lama, a outra escorrega também, e a outra escorrega também, e porque uma faz, a outra vai e faz também. Daqui a pouco está todo mundo rolando para baixo, cada vez mais a pessoa se enxafurdando na lama, na sujeira. E assim com mulheres, está acontecendo com mulheres também. Mas acontece com homens, acontece com jovens nos finais de semana. Um acaba dando força, mas essa força, que força é essa, meu Deus? Cada um vai dando amolecimento para o outro, para descer cada vez mais ladeira abaixo. E se enlamear cada vez mais. E o Senhor vem dizer... E a mulher do novo milênio vem dizer: meus filhos, não é assim, não é para baixo, é para o alto, é corações para o alto, é mente para o alto, é vontade para o alto, é subir como a corça. E como justamente o espírito das trevas está cada vez mais embriagando vocês, é preciso que vocês se embriaguem do Espírito. Se embriaguem do Espírito Santo, porque daí então, embriagados do Espírito, o Espírito Santo vai levar não apenas a alma de vocês, mas o corpo de vocês também, a carne de vocês, para o alto, para o alto, para o alto. Gente, o segredo que a nossa mãe está nos ensinando é este: é preciso embriagar-se do Espírito, assim como o alcoólatra, depois que tomou umas e outras, pelo alcoolismo, ele é levado a beber cada vez mais, e tomar cada vez mais, e daí fica embriagado, embriagado mesmo. Igualmente, é preciso que a gente se embriague do Espírito sem medidas. Nisso a gente pode ser sem medidas. É preciso embriagar-se do Espírito. Não basta você ter recebido uma vez a graça do batismo no Espírito Santo, não. É preciso que você se deixe encher, e deixa eu dizer, para a gente se encher do Espírito, para a gente se embriagar do Espírito, é preciso querer e é preciso pedir. Mas ao mesmo tempo, gente, é tão fácil, desculpe, é tão fácil como tomar cachaça, é tão fácil como se embriagar. Se a gente quer e se a gente pede, mais do que a gente querer, o Espírito Santo quer. Ele quer vir para dentro de nós. Ele quer nos embriagar, Ele quer nos transformar, Ele quer nos levar para o alto. Basta a gente querer e basta a gente pedir, e Ele vem e Ele nos enche. Por isso, gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer de manhã cedo, logo na hora que se levanta, é pedir: vem Espírito Santo. Oh, enche-me Espírito. Oh, enche-me Espírito. Oh, enche-me Espírito de Deus. Embriaga-me. Embriaga-me Espírito. Embriaga-me, Espírito. Embriaga-me, Espírito de Deus. Gente, é assim logo de manhã cedo. Desculpe, há pessoas que vivem bêbadas o tempo todo, porque o café da manhã delas já é um copo de pinga. Então, essas pessoas terminaram o dia embriagadas, porque de noite se bebe mais até. Mas de manhã cedo, assim que se levante, você sabe que alcoólatra não come pão, né? Quem bebe não come pão. É até impressionante isso, né? Porque não bate pão, pão está ligadíssimo com a Eucaristia e alcoolismo não bate. Não sei porquê, mas quem bebe não come pão. Por isso, nem o café ele toma, não é café com leite, nem é café. A refeição da manhã dele já é um copo de cachaça, e a pessoa já começa turbinada logo de manhã cedo, e vai turbinado o resto do dia. Deixa eu dizer, o que nós não podemos fazer no álcool, é preciso fazer no espírito. Você precisa começar turbinado logo de manhã cedo. Você precisa começar turbinado logo de manhã cedo. Tome uma dose dupla de Espírito Santo logo de manhã cedo. E para isso, gente, basta querer e pedir. Basta querer e pedir. Para que o seu coração, para que a sua alma suba cada vez mais para cima, porque então, na onda do Espírito, o impulso, a tendência é você subir, subir, subir, subir, subir cada vez mais para o alto. Gente, eu preciso dizer, no mundo de hoje, no mundo tão lamacento e tão escorregadio, onde o diabo já preparou tudo direitinho para você escorregar, escorregar com gosto, e daí você rolar na chama, na lama prazerosa, porque ela dá prazer, sim, para você se rolar na lama dos prazeres desse mundo, para que não aconteça isso. O único remédio é você encher-se do Espírito, encher-se do Espírito, e ao mesmo tempo, aí, pelo poder do Espírito, pela força do Espírito, e se desvencilhando de tudo isto, de que a nossa carne gosta, para não ficarmos pesados, e podermos subir, subir, subir, subir, subir, subir, como a corça. Deixa eu dizer, isto é ordem de Deus. Eu volto ao versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, já expliquei que esse vinho aqui não é apenas vinho. Vinho, cachaça é uma das coisas, mas podia colocar sexo, podia colocar vaidade, podia colocar música, podia colocar vídeo, podia colocar revista, podia colocar tudo que você pudesse colocar. Não se embriague com nada da carne, com nada que dá prazer à carne. Não se embriague com essas coisas. Não. Não vos embriagueis com vinho. E não vos embriagueis com vinho quer dizer não vos embriagueis com vinho. É uma ordem. E ontem o dia inteiro foi isso. Obedecer, obedecer, obedecer. Obaldire, pôr o ouvido lá atento, até com a mão fazendo concha no ouvido, para ouvir bem e fazer tudo o que Ele nos disser. Você pode subir para o alto, você pode ser uma criatura nova, pode, mas para isso você não pode se embriagar com as coisas da carne, não pode. Ao contrário, você precisa desvencilhar-se delas, e agora ao contrário, como diz a palavra, sede repletos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, até se enchei-vos. Ele fala de uma atividade nossa. Enchei-vos, quer dizer, vós mesmos, enchei-vos do Espírito. Até se pergunta, mas não é o Espírito Santo que enche a gente? É, mas não é só Ele. Quem nos enche é o Espírito Santo, mas se você não faz uma forcinha de querer e pedir e de se abrir, não acontece. Retornando ao Evangelho de ontem, é o que foi o tema de ontem. Você viu que Jesus mandou? Porque Maria disse, fazei tudo o que Ele vos disser. Daí eles começaram a obedecer, porque ela falou, porque a Virgem da Nova Era... Gente, as bodas de Caná estavam mostrando uma nova era. Eu repito, o Papa não teve medo de chamar a época que nós estamos de nova era, porque essa é a verdadeira nova era. A Virgem da Nova Era nos deu uma ordem: fazei tudo o que ele vos disser. Porque lá, no comecinho da missão de Jesus, era a semente da nova era sendo plantada. Aqueles servos nem eram discípulos, muito menos apóstolos. Aqueles servos obedeceram, fizeram o que Jesus mandou. Eles foram surpreendidos por uma grande maravilha que ninguém esperava: a transformação da água em vinho. Gente, tudo se transforma quando a gente obedece aquela que é a mulher da nova era. Quando a gente faz aquilo que ela manda: fazei tudo o que ele vos disser. E o que é que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa dura, uma coisa suada. Eles tiveram que encher aquelas talhas, já eram pesadas porque eram de pedra. Você viu na descrição do Evangelho, eram talhas de pedra, pedra, pedra, pedra, pedra. Não era vidro, não era plástico, era pedra. Segundo, todas elas muito pesadas. E outra coisa, a água não se encontrava na torneira e nem no poço ali pertinho, não. Só havia uma fonte no meio da cidade. Eu não sei a que distância estava a casa daqueles noivos onde fizeram a festa, mas é certo que não estava pertinho. E os servos tiveram que carregar toda aquela água, carregar e carregar e carregar e carregar a água para encher aquelas talhas. Comportavam cerca de 600 litros. Você sabe que não é mole carregar toda essa água. Eles carregaram toda essa água. Eles encheram as talhas. Deu trabalho? Deu trabalho. Mas porque eles encheram, eles tornaram repletas, até diz a palavra de Deus, até a boca. Quer dizer, ficaram repletas, ficaram transbordantes. Porque estavam transbordantes, Jesus chegou, transformou e já mandou servir. Levem ao mestre sala e comecem a servir. Gente, a maravilha aconteceu. Esta é a nossa parte. A ordem é essa: enchei-vos do Espírito de Deus. Deixa eu voltar a dizer, agora é para todos nós. Ontem eu falava da nossa responsabilidade, nós da Canção Nova. Eu falei da minha responsabilidade, agora eu vou falar da responsabilidade de todos nós. Hoje Deus está falando através da ordem dos nossos bispos, e é clara essa palavra: quem vos ouve a mim ouve. Quem ouve aos nossos bispos está ouvindo a Deus. Os nossos bispos no Brasil até já promulgaram um documento que se chama Ser Igreja no Novo Milênio. É um projeto de vida para a igreja a partir de agora, 2001 e 2002, onde o fundamento, onde a base e o objetivo é este: viver os atos dos apóstolos. Viver os atos dos apóstolos. Gente, não é só conhecer. Não é apenas uma questão conceitual de conhecer e fazer explicações a respeito dos atos dos apóstolos. Não é apenas se reunir grupos para refletir sobre os atos dos apóstolos. Refletir sobre não resulta em nada. Reflexão sobre não resulta em nada. O que os nossos bispos estão mandando, e que é a vontade de Deus, é a gente voltar aos fatos, aos feitos, às façanhas, às maravilhas, aos prodígios, aos milagres dos atos dos apóstolos. Não sei se você sabe que a palavra atos é ligada lá ao latim e ao grego, e também ao português antigo. Que fala em façanhas, em feitos, em portentos. Atos quer dizer isso. Atos não é qualquer coisinha. Não, são façanhas, são feitos, são realizações. As realizações do Espírito Santo através dos apóstolos. A igreja quer, a igreja manda que nós voltemos às realizações do Espírito Santo, porque Ele pode realizar através dos apóstolos de hoje, que somos nós. E veja bem, a gente pode pensar, bom, mas com tanta gente cristã, o que eu vou fazer na minha igreja? Não, gente, isso inclusive para nós podermos ser missionários, nem precisamos olhar para a Índia, onde apenas 1%, para não dizer errado, onde apenas 3% da Índia são católicos, 3% da Índia, os outros 97% são pagãos. Não precisamos ir à China, não precisamos ir ao Paquistão, não precisamos ir às ilhas da Indonésia, não. Aqui no Brasil, nós temos 100 milhões de brasileiros sobre 123 milhões que são batizados, que são católicos, porque veja, no último censo, no novo nós não sabemos ainda, porque ainda não deu. Eu estou curioso, esperando o novo censo para ver o que vai dar. Mas no último censo registrou-se 123 milhões de pessoas que se disseram católicas. E não é porque disseram, porque havia a possibilidade de dizer outras coisas. Houve muita gente que se disse umbandista, kardecista, espírita, se disseram, claro, evangélicos. Houve muita gente que se disse sem religião. Houve muita gente que se disse ateu, porque havia todas essas possibilidades. Mas veja, 123 milhões livremente, porque o censo não obriga nada. Se você disser que tem AIDS, a pessoa põe lá que você tem AIDS. Ela não quer saber, ela só quer saber aquilo que você diz. Ela não te obriga, você não fica envergonhado em nada de dizer que eu não sou católico. Ela só vai registrar o que você disser. 123 milhões se disseram católicos. Se desses 123 milhões, 23 milhões forem realmente católicos, evangelizados, portanto praticantes, infelizmente é muito. Veja, portanto, que apostolado, que missionários nós precisamos ser já entre os próprios católicos, que precisam ser evangelizados, que precisam ser cheios do Espírito Santo. Gente, quando a CNBB diz que é preciso voltar a viver os atos dos apóstolos, é porque no fundo, no fundo, o Espírito Santo inspirou que é isso que precisa acontecer, assim como naquele tempo era um punhadinho de cristãos, rodeados de pagãos por todos os lados. Hoje também é um punhadinho de cristãos, é um punhadinho de católicos, verdadeiramente católicos, evangelizados, rodeados de católicos batizados, mas que não vivem nada por todos os lados, que são pelo menos 100 milhões. Põe numa balança, põe numa gangorra, 23 milhões, e põe do outro lado 100 milhões. A gangorra não sai nem do lugar, ela fica lá, pesadona do lado dos 100 milhões. Mas a igreja, os nossos bispos, estão contando com o prodígio que aconteceu na igreja primitiva. E qual foi o prodígio que aconteceu na igreja primitiva? Gente, aqueles homens, os próprios sacerdotes e chefes do povo disseram, na reunião que fizeram quando prenderam João e Pedro, eles são ignorantes, disseram, porque eram mesmos, eram homens lá da Galiléia, acostumados aos trabalhos duros da pesca, mesmo aqueles que comercializavam, mesmo Mateus, que era cobrador de impostos, era um homem materialista, cobrando impostos, mexendo com dinheiro, corrompendo-se com as cobranças que fazia. Eram homens até brutos, rudes. mas cheios do Espírito Santo, digo mais, embriagados do Espírito Santo. Aqueles homens foram, e o que foi que eles fizeram? Eles foram embriagando outros. Porque é impressionante, né? Quem bebe quer levar o outro a beber. Não é assim nas churrascadas? Não é assim nas cervejadas? Não é assim com os jovens também? Lá no point em que os jovens costumam se reunir, toda cidade tem pelo menos um point onde os jovens se reúnem. Quem bebe, quem está bebendo, quem já está alto, quer que os outros também fiquem. Gente, na verdade foi isso que os apóstolos fizeram, embriagados do Espírito Santo. Eles foram embriagando, embriagando, embriagando, e é claro, embriagados do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo começaram a se manifestar, e aquilo que a Luzia trouxe para nós, e graças a Deus, ela trouxe tudo isso, na nossa oração da manhã, está no livro do Eclesiástico, ou Sirácida, capítulo 36, eu retomo com vocês. Na verdade, gente, sem dizer isso com as próprias palavras, o que os nossos bispos mandaram e o que os nossos bispos estão pedindo, levantando seus braços para o alto como autoridade na igreja, eles estão pedindo isso: renovai, Senhor, os vossos prodígios, fazei milagres inéditos como no tempo dos apóstolos. Eclesiástico 36, 6, que eu estou lendo, é fácil de guardar. Eclesiástico 36, 6: renovai vossos prodígios, fazei milagres inéditos, glorificai vossa mão e vosso braço direito, excitai vosso furor e espargi vossa cólera, desbaratai o inimigo e aniquilai o adversário. Porque, gente, o inimigo, o adversário, o sujo, o encardido, como diz o padre Léo, está ousado demais, está sujo demais, está ousado, está covarde demais. E a própria igreja, os próprios bispos, os nossos pastores estão dizendo para o Senhor: excitai, Senhor, vosso furor e espargi vossa cólera, desbaratai o inimigo e aniquilai o adversário, apressai o tempo e lembrai-vos do fim, para que sejam apregoadas as vossas maravilhas, para que sejam apregoados os vossos prodígios, e sejam arruinados aqueles que esmagam o vosso povo e maltratam o vosso povo. Que beleza, gente! Vai dizer um pouco mais na frente: enchei Sião com os vossos feitos, com as vossas façanhas. Gente, no fundo, no fundo, os nossos bispos estão pedindo isso, e pedindo ao Senhor, eles estão mandando que nós realizemos isso, e é preciso realizar. Veja, esses 3 anos rumo ao novo milênio deram a nós um novo ardor missionário. Agora é preciso colocar esse ardor missionário em prática. E veja, nós não vamos conseguir fazer, porque somos a minoria, os outros são a maioria esmagadora. Veja, 23 milhões ao lado de 100 milhões, gente, não dá para competir. É uma maioria esmagadora, nós somos minoria esmagada mesmo. Sem contar com os outros, que são outras coisas, mas entre católicos, entre batizados, não evangelizados, eu não ponho aqui evangélicos, eu não ponho aqui kardecistas, eu não ponho aqui os do candomblé, não ponho os que se declararam ateus, os que se declararam sem religião, os esoteristas, que também muitos se colocaram esoteristas, não ponho nenhum deles, que vai aumentar mais o peso ainda. No Brasil hoje tem 160 milhões, tire 23, você vê quanto dá. É um peso esmagador, mas é possível retornar isso, é possível. E a igreja está dizendo que é possível, porque ela crê naquilo que o Espírito Santo fez, as façanhas, os portentos do Espírito Santo nos apóstolos, nos primeiros cristãos, na igreja primitiva. E no fundo a igreja está pedindo a Deus e mandando a nós que se renovem as maravilhas, os portentos do Espírito Santo através de nós. Deixa eu dizer em outras palavras, porque graças a Deus, há 30 anos aqui no Brasil, nós que hoje temos a graça, é graça de termos sido treinados da renovação. É como se a igreja dissesse para nós: por favor, ponham isso em ação, vocês embriagados, porque eles até dizem que nós somos tudo aleluia, tudo embriagado, alienado, até um tempo diziam, continuam dizendo ainda, mas eles estão dizendo: olha, vocês mesmo alienados, alienem os outros com essa alienação do Espírito Santo, embriaguem outros com essa embriaguez do Espírito Santo, enlouqueçam outros com essa loucura do Espírito Santo, porque é preciso reverter essa situação. A própria igreja hierárquica no Brasil está dizendo: vocês podem reverter, vocês podem reverter, revertam por amor de Deus, revertam por amor de Deus. E gente, como é que nós vamos reverter isso? Primeiro, sendo cheios, cheios, cheios todos os dias. Turbine-se a cada manhã, turbine-se a cada manhã com dose dupla do Espírito Santo. Pode ser daqueles copões bem grandes mesmo. Turbine-se logo de manhã cedo, encha-se do Espírito Santo para viver o dia inteiro, até o anoitecer. E o anoitecer, quando em geral acontecem os grupos, quando em geral acontecem os louvores, quando em geral acontecem as nossas reuniões, que nós estejamos mais embriagados ainda. Não é turbinar-se no começo e depois parar, não, faça como os que se embriagam, se turbinam de manhã cedo para já pegar uma força, um impulso inicial, e cada vez mais embriagados, embriagados, embriagados, para que, gente, quando você chegar ao grupo de oração de noite, você esteja embriagadinho mesmo, louco, louco do Espírito, para fazer as loucuras do Espírito em favor dos nossos irmãos. 100 milhões não é moleza. Eu acabei de ver o meu irmão, o Padre João, aqui bem na minha frente. Portugal, gente, Portugal inteirinho, é um país de primeiro mundo. Tem muita gente, aquelas aldeias todas de Portugal, tem muita gente. Portugal e apinhadinho, tem 10 milhões só. Tem 10 milhões só. No Brasil nós temos 100 milhões, põe 10 Portugais aí para serem convertidos, para serem evangelizados. Padre João, aqui no Brasil, nós temos 10 Portugais para serem evangelizados. Gente, é só no poder do Espírito, não tem outro jeito. E os nossos bispos concordaram com isso e disseram: encham-se, embriaguem-se do Espírito, desvencilhem-se da embriaguez da carne e subam para o alto, embriaguem os outros. Os nossos bispos estão dizendo que se realizem prodígios, sinais, milagres inéditos, glorificai, Senhor, a vossa mão e o vosso braço direito. Os nossos bispos estão pedindo isso. Usem os dons, use o dom de cura, use o dom de milagres, use o dom de línguas, use o dom do discernimento, porque sem discernimento estraga tudo. Use o dom da sabedoria, use o dom de ciência, use o dom de profecia, porque é preciso profetizar, como graças a Deus estamos profetizando agora. A igreja está dizendo, os nossos bispos estão dizendo: usem todos os dons, como era a leitura do meio de ontem. Usem todos os dons para embriagar este povo, para reverter esta situação. E tenha certeza, assim como em pouco tempo, em muito pouco tempo, os cristãos da igreja primitiva reverteram a situação, e havia cristãos até no palácio do imperador, no palácio do imperador lá em Roma, havia cristãos, desde escravos até generais, eram cristãos. Tenha certeza, esse Brasil vai reverter, a situação do Brasil vai reverter. mas é preciso que nós façamos a nossa parte. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Vai ficando de pé, abrindo os braços e pedindo. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Você em casa, cante conosco assim, como a coça, peça assim. Como a coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma. Espírito de Deus, enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus, Senhor. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Diga ao seu irmão qual é o seu problema. Qual é o seu problema? Situação financeira, é saúde, é família, é Espírito Santo. Espírito Santo na situação financeira, Espírito Santo na família, Espírito Santo na união, Espírito Santo no coração, Espírito Santo de manhã, de tarde, de noite, Espírito Santo antes, durante, depois. Diga para o seu irmão, a solução está no Espírito Santo. Vai, sacode o seu irmão, a solução está no Espírito Santo. A solução está no Espírito Santo, meu irmão. Abra seu coração, meu irmão, você que está em casa. A solução está na intervenção de Deus, na intervenção dos céus. Seja qual for o seu problema, a situação depende da intervenção do céu. Vamos aplaudir os bispos do Brasil. Vamos aplaudir esse ano. Vamos aplaudir esse momento que vivemos. Enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Vem, Senhor. Macabeus diz isso: a vitória não vem da força do exército, do tamanho, da capacidade e de toda habilidade do exército. A vitória vem da intervenção dos céus. A vitória vem da intervenção dos céus. Nós vamos abrir o coração. Levanta os braços, vamos receber a bênção sobre a nossa decisão. Mas diga ao Senhor agora que você quer o Espírito Santo. Sim, Senhor, como eu quero. Da primeira vez. Eu quero, Senhor. Que você quer, preciso, o Espírito, Senhor, Santo mais uma vez. Mais do que na primeira vez. Que você, Senhor, quer ser muito mais um homem do que na primeira vez, renovado, Senhor. Um homem em renovação. Uma mulher em renovação. Eu preciso, Senhor. Eu preciso. Se atualizando. Senhor. Se eu preciso urgentemente, renovar, Senhor. Se deixando moldar, se deixando tocar, se deixando atingir. Diga ao Senhor: Senhor, eu não posso me cansar. Senhor, eu não quero me cansar. Senhor, eu não posso me acomodar. Senhor, dá-me o teu Espírito Santo. É assim que eu quero viver, Senhor, a cada manhã. Sim, na minha Deus. Casa. A cada manhã, quando eu acordar, é isso, a cada manhã, preciso, antes, Senhor, mesmo do café da manhã, antes mesmo de lavar o meu, sim, rosto, meu Deus, meu eu Senhor. Quero que o meu coração seja lavado. Eu quero, eu quero que o meu coração seja tocado. Eu quero que o meu coração desperte para ti. Eu preciso, antes, Senhor, de qualquer coisa, mais Senhor, do que lava-me, tempo. Senhor, enche-me, muito Senhor, transporta-me, Senhor, dá-me uma porção dobrada. do teu Espírito Santo, dá-me sabor, Senhor, e intervém, Senhor, intervém na minha vida, intervém no meu coração. Sim, meu Deus. Eu preciso, meu Deus, de porção dobrada do Espírito Santo. É isso que a tua igreja quer. Nós precisamos dar à igreja aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa. Porção dobrada do teu Espírito Santo. Sim, meu Deus, é dose dupla do teu Espírito Santo que nós precisamos dar à tua igreja, que nós devemos dar à tua igreja. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, é porção dobrada. Vem Espírito Santo, cai Espírito Santo, transforma Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, solta a sua voz. Sim, Espírito Santo, vem e faz a tua obra. Realiza a tua obra em cada um de nós. Realiza a tua obra nas nossas famílias. Realiza a tua obra nos nossos grupos. Realiza a tua obra nas nossas comunidades. Realiza, Senhor, a tua obra nas nossas paróquias, nas igrejas particulares de cada diocese, Senhor. Realiza a tua obra nesse Brasil inteiro, Senhor. Realiza a tua obra, Senhor, na face da terra. Precisamos do Espírito Santo. A solução está no Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Jesus, derrama o Espírito Santo. Pai, manda o Espírito Santo. É no Espírito Santo que está a solução. Obrigado, Senhor, porque conhecemos a solução e porque podemos trazer a solução e podemos, mais do que apresentar, trazer a solução e fazer acontecer a solução. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Candaria Maria lá, queria Naria lá para andari, queria Mania lá, queria Tanda Maria Mania Maria Tandaria Mani, coria Naria lá, queria Mania lá para andari, candara Mania lá para andar. Mais do que pedir, Senhor, eu estou agradecendo, porque esta é a graça que o Senhor deu, está dando, quer dar, vai dar aos teus filhos, Senhor, aqui e sobre todos aqueles, Senhor, que estão vendo agora, que estão ouvindo agora, aqueles que verão e ouvirão, Senhor, através dessas gravações, porque a tua unção e a tua ordem está também, tanto quanto a tua graça está também na gravação, Senhor. Sim, obrigado, porque estás dando e darás a todos aqueles, Senhor, que forem atingidos pela tua palavra. Tu darás, Senhor, essa porção dobrada do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque está nos dando esse Espírito Santo em abundância. Estamos sendo repletos do Espírito Santo. E o que nós pedimos, Senhor, é que cada vez mais caia sobre nós o Espírito Santo, e que o Espírito Santo realize as suas obras. Senhor, nós ousamos dizer, não é apenas conhecer intelectualmente o Espírito Santo, não é refletir sobre a doutrina do Espírito Santo, não é refletir sobre a pessoa do Espírito Santo, nem é mesmo refletir sobre as façanhas, dos portentos, os prodígios do Espírito Santo, mas é fazer acontecer, é ver acontecer, é apalpar os acontecimentos do Espírito. Sim, atos são acontecimentos, Senhor. Sim, tu queres ver atos, tu queres ver acontecimentos, tu queres ver fatos, nosso Senhor e nosso Deus. Como tu viste no tempo dos Atos dos Apóstolos, tu queres ver agora, Senhor, atos nossos que o Espírito Santo produz para a transformação, para a reversão da situação do Brasil e do mundo, Senhor. Sim, dá-nos o Espírito Santo. E obrigado, Senhor, porque derramas o Espírito Santo sem medida sobre todos nós, e derramarás o Espírito Santo sem medida sobre todos aqueles que se abrirem, sobre todos aqueles, Senhor, que mesmo de longe ouvirem a tua voz e aceitarem o teu dom. Eles também serão cheios do Espírito Santo e renovarás a face da terra. Sim, renovarás, Senhor, a face da terra. E por isso nós te agradecemos. Esta é a bênção que tu nos dás. bênção de um Deus prodigioso, de um Deus de portentos, um Deus de feitos, um Deus de façanhas, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Pode aplaudir para valer. Amém. Amém.